verdade. Thank you. alguém, alguém que me mostrou que fosse por mal ou por bem, todo homem já amou. Houve um dia um desejo, um olhar, um sentir, como o teu primeiro beijo, que me impede de fugir daquele momento único no tempo. Eu sei, passado tão atroz, tão longe está, já sem se ver. E essas palavras que saem dentro de mim me escondem na mente enquanto falo de ti, de ti. As palavras saem dentro de mim, não escondem nem mentem quando falo de ti, de ti. Pensamos na falta que nos faz um amigo, alguém que nos mostre luz e nos estenda uma mão. Diga que a vida não é cruz, olhar para trás, pedir perdão e salta a fúria em nós, rebenta o ser calado. Querer puxar pavões, mostrar que está revoltado. À espera o tempo a passar, a desesperar, ganhar a coragem. We'll be right back. sem lá ficar, sem lá ficar. Tens a alma, a janela e o destino na mão. Fazes do fado o teu hino. Corres as ruas a sorrir de paixão. Deixaste a tua morada. Não pudeste lutar contra a maré a subir. Foste uma ave alada. Se viajante do tempo, tempo que não para, perdido pelo vento, pela dor que não sara. Viajante do tempo que não para, e não para. Pra outra margem, à outra margem. Lararara. Lararara. Na outra margem espero encontrar um lugar melhor. Na outra margem poder falar sem qualquer rancor. Na outra margem não vou ser pecador. Quero olhar e recordar para contar o que vou ver, para não esquecer, memorizar, tentar ouvir e perceber essa mensagem. Como é ser, como é viver na outra margem. Voltar de novo, poder seguir viagem. Para outra margem, eu sigo viagem. Para outra margem, quero. Para outra margem. La la la la. La la la la. Para outra margem. Eu sigo viagem. Aqui jaz a liberdade, aqui jaz o homem que por força do destino num sofredor. Aqui morreu a esperança e a saudade. sem seu vale sempre a pena gritar por ti, amor. mental. Conduzem encantos, silêncio mortal.